panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Essa vida sem cachaça não tem graça. Fazendo rock ou jogando pedra na vidra. As panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Noite escura, a cidade dorme no engano. A galera junta na esquina sem plano. Fumaça sobe enquanto gritamos no alto. Panela do rock sempre errado mais alto. Panela do rock, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, panela do rock. Essa vida sem cachaça não tem graça. E aí, galera? Tudo bem por aí? Salve, salve! Tá no ar mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Vamos direto então começar esse programa aqui com muito som. Novidades aí, Hanoi Hanoi acabou de disponibilizar nas plataformas aí no YouTube do Ricardo Bacelar, o guitarrista, um show 30 anos de Hanoi Hanoi, e tem música inédita, eu trouxe ela aqui pra gente. Então, Idiota Hanoi Hanoi para começar o programa. Depois Kings of Leon, Dirk Honey, Jailer, Tyler Bryant e Lobão, música nova também. Tudo aqui música nova. Então lançamentos aí no Panela do Rock, primeira mão. Lembrando que hoje tem participação especialíssima aqui, hein? Fica ligado aí. Vamos nessa então, curtiu o Panela do Rock aí. Vamos nessa. Me pediram no escuro pra te obedecer. E eu queria poder pular o mundo. De repente ele caiu. Nunca existiu, nem pra mim, nem pra você. O pior é o que eles fazem com o futuro. A propaganda sabe muito bem como vender. O fim do mundo pra quem tem. De vida e de morte. Dizem que a sorte é tudo que se pode ter. Entre a vida e a morte, negocio com a sorte. Vou botar é pra fuder. Yeah.

You can't blame a man like me for trying. Swore I'd live it up until the day I was dying. And I'd love to give him something to remember. Hell, if I could only make it through December. But you can't say I never dug a hole. The dirt beneath my nails, well, it shows. I'm old enough to know you just take it row by row. I won't pretend I fully understand it. Like the sun and rain forgot, and all my work is just a night. Well, it ain't about what grows as much as what's planted. Trying to make my own luck. But if you're counting all the hours, it don't add up. You can be the first and last one in the room, but that don't mean the flowers are gonna bloom. But you can't say I've never dug a hole. Dirt beneath my nails, well, it shows. I'm old enough to know you just take it row by row. I won't pretend I fully understand it. Like the sun and rain forgot, and all my work was just for naught. Well, it ain't about what grows as much. It's been a thousand days of drought, and it feels there's no way out. Hell, I can't lie, this ain't how I planned it. Like the sun and rain forgot, and all my work was just for naught. It ain't about what grows as much. No, it ain't about what grows as much as what's planted. De manhã, dizendo o que passou, passou. Um sonho te acordou, arrebatado por um vento de verão. Eu me vi levado a ser o que eu sou, a ser o que eu sou. Aquela estrada não chegava em lugar nenhum. O atalho para o sol, a noite me ensinou. Vou caminhar até você nessa manhã azul. Deixa pra trás o que não for nosso prazer comum. Cabeça quente, língua seca, sede de viver. Eu vou cantar pra toda gente, canção de um novo show. aí lançamentos bem legais, né? Hanoi Hanoi, O Idiota, Lobão, Kings of Leon. Agora, para o segundo bloco, ô galera, eu tenho uma conta que eu sigo aí no Instagram da Silvia Susekind, ou Susekind, ela é sobrinha do Marcelo Susekind, que foi guitarrista do Erva Doce, do Lobão, produtor musical. E ela faz uma curadoria bem legal, recomendo para você, Silvia Susekind. Só seguir lá o Panela do Rock, vocês vão ver eu compartilhando os conteúdos dela. E ela tá divulgando bandas novas aí, e às vezes nem tão novas, né, do underground, porque ela é uma apoiadora da causa. E eu fiz um compilado aqui de indicações dela. Vamos lá então, vamos ver, conhecer esses sons novos aqui, ó. Coyotes S.A. de BH, X-Kill de Piracicaba, Mive de Brasília, A Graxa de São Paulo, Terceira Guerra de BH também e Reexista de São Paulo. Beleza? Vamos nessa aí, conhecer esses novos sons, Silvia Susekind, lá no Instagram. Só seguir o arroba panela do rock 13. Vamos nessa. We'll be right back.

0-31, é a coleta. Sente marcha, aliado! Portas fechadas para o mal. Desapego, respeito incondicional. Não tem preço, respeito. Não tem preço, respeito. Não tem preço. Soubesse mais quem eu sou. Se eu já soubesse mais. agenda. E aí, o que você achou dessas bandas? Pô, eu gostei pra caramba. Tô sempre ligado nessas curadorias aí, apresentando bandas novas, né? O Panela do Rock tá aqui pra isso também, divulgar novos sons. Eu espero que você tenha gostado, porque eu curti pra caramba. Vamos ficar sempre ligado aí pra poder apresentar esses sons pra vocês. Agora, galera, vou chamar um especialista, porque no dia 1 de outubro de 94 foi lançado Too Tall to Die, do Ramones. E para falar sobre esse álbum, nós vamos tocar ele na íntegra aqui agora. Eu chamei o meu amigo Michel Haddad, da banda Ramones Mania. Aliás, um abração para a galera do grupo aí. Todo mundo que faz parte do grupo lá, eu vou falar alguns nomes aqui. Se eu não falar os seus, sinta-se abraçado aí também. Abraço aí para o Gui, para o Juliano, para o Daniel, para o Michel, para o Diogo, para o Fabrício, para o Silson, para o Zul, para o Tuba, grande Tuba. E pro nosso saudoso amigo Vitor também, que ia ficar bem feliz com essa incursão aqui do Michel. Então, para falar sobre Ramones, nada melhor que um especialista. Com vocês, Michel Haddad. Fala, galera do Panela do Rock. Quem fala aqui é Michel Haddad, diretamente de Belo Horizonte. E o nosso assunto de hoje é punk rock. Exatamente, eles mesmos, os Ramones, os fundadores do punk rock, os pais do punk. Aqueles que criaram o estilo que mudou os rumos do rock mundial. E nós vamos falar especificamente de um álbum deles que essa semana completou 41 anos de lançamento. Isso aí, 1984, ali no auge, no meado dos anos 80. 10 anos depois, a banda estava viva como nunca e lançou um álbum super interessante chamado Too Tall to Die. Antes de falar um pouco de música, falar um pouco do estilo do disco, existem algumas curiosidades acerca desse álbum que é interessante trocar uma ideia aqui com vocês. Primeiro, o título do disco, né? Too Tall to Die, Forte Demais para Morrer. De onde saiu esse título? O guitarrista, né, o The Boss, o chefe, o líder, Johnny Ramone, ele sofreu uma agressão, resumidamente, né? É uma história meio longa, ele sofreu uma agressão numa briga de rua. E sofreu, assim, um traumatismo craniano brutal. Né? Ele quase morreu nessa ocasião, ainda no ano de 83, né? Ele voltando de um show, ficou entre a vida e a morte, e conseguiu se recuperar muito bem, e assim, já queria logo voltar para ativa, tanto é que se vocês tiverem uma curiosidade, podem dar um Google aí, escrevam Johnny Ramone, cabelo curto, vocês vão ver ele de cabelo curtinho ali, entre 83 e 84, que era a fase que ele estava exatamente se recuperando, né? Então, em homenagem a Johnny, esse disco levou esse nome. Outra curiosidade também é uma das capas mais bonitas dos álbuns dos Ramones, uma foto tirada pelo clássico fotógrafo deles, o George Dubois, no túnel dentro do Central Park, chamado Playmates Arc. Essa figura aqui que eu vos falo, em 2015, esteve no Central Park para tirar uma foto igual. Tirei a foto igualzinha, mas pasmem. Tirei a foto no túnel errado. Mas valeu pela experiência, né? Então vamos falar de música, o estilo do disco. Esse disco ele apresenta umas situações bem interessantes sobre os Ramones. Uma evolução musical muito grande desde o seu início. Os Ramones já se demonstravam ali nos anos 80 serem bem ecléticos. Com discos, uma sonoridade mais pop, algumas mais dançantes, e esse disco ele é meio que uma volta à raiz, é um disco bem pesado, super bem produzido pelo produtor Ed Stasium, que acabou se tornando uma figura importante aí nas produções dos discos dos Ramones. Firmou-se, né, como principal compositor da banda, uma lenda, né, para muitos considerado o maior punk de todos os tempos, o baixista Didi Ramone. Ele colaborou com 9 músicas para esse disco, né? E dentre elas, 2 pedradas, né? Aquele estilo bem hardcore anos 80, que é o Warthog e Endless Vacation, cantados por ele. Isso mesmo, a partir de ali de 82, 83, todo disco tem uma música, pelo menos uma música cantada por ele, né? E mostrando assim o ecletismo ali musical, além dessas pedradas que nós já citamos, temos aí uma música bem estilo mais pop, chamada Howling at the Moon, bem anos 80 ali, com sintetizadores, né? Que se firmaram mais ainda no álbum seguinte, no Animal Boy, mas isso é uma outra história. Vale a pena conhecer aí essa variação de estilos musicais. E também tem aquele lado mais sombrio ali, mais dark, mais deprê do Didi, e do próprio Joe em algumas músicas, que também, junto com o Didi, se tornou o compositor principal da banda, né? Então, destaque aí para I'm Not Afraid of Life. Esse álbum, ele tem um som bem legal, até hoje é considerado aí um dos discos mais bem produzidos da banda, justamente por essa sonoridade que a gente acabou de citar, e é um álbum bem querido aí pelos fãs. Uma outra informação interessante é um álbum que marca a estreia do baterista Rich Ramone, que substituiu Mark Ramone ali naquela época. O Mark acabou voltando, se consolidando no posto, mas Rich é um considerado um baterista muito técnico e faz um grande trabalho nesse disco. Então é isso, galera, espero que tenham gostado dessa resenha. Tinha muito mais coisa para falar, mas aqui é só uma resenha rápida mesmo. Segue aí com o Panela que vocês vão ouvir muitas dessas faixas que eu citei. Aproveitem, um abraço a todos! Couldn't shut up, you're an imbecile, you're an ugly dog, there's nothing to gain. You couldn't shut up, you had a bad, bad breath. Couldn't hold your tongue, you were just too young, like a 2-year-old, you told, you were all the same. Jelly bean brain, everyone's a secret nerd, everyone's a closet man. Secret at a concrete store. You couldn't shut up. You're an imbecile. You're an ugly dog. There's nothing to gain. You couldn't shut up. You had a bad, bad breath. Begging, I wonder, is life a dream?

law, no law anymore. I want to steal from the rich and give to the poor. Sha la la la, sha la la la la, sha la la la, sha la la la la. It was glowing, glowing, glowing, glowing in the dark. It was sparkling, sparkling, sparkling, sparkling in the night. I took the law and threw it away, 'cause nothing wrong is too far. There's no law, no law anymore. I wanna steal from the rich and give to the poor. came from a happy home, a very happy home, a very happy scene. She caught him with another, it turns out it was a mother. What a tragedy. Can't think of what this is. They shoot the missiles in the air. They do not. Tell me who's the best. que você achou aí do Ramones, grande Michel, grande galera do Ramones Mania lá de BH. Sensacional. Aproveitar o embalo aqui dos abraços, mandar aquele alô pra nossa lista amiga de sempre, né? Grande Du, por onde andará o Du lá pelos lados do Santa Efigênia em BH? A galera do Rock em Feira de Santana, Bira, Rony, Ranulfo, Emerson, Alessandro, Angel, a família Shaw em Feira de Santana também, o Marcão e o Cristiano lá em Serrinha, meu filho Theo lá no Cerro, Tonhão Glazer, Rafael lá do Caveirão Rock Bar em BH, turma toda ligada, pro Capilé e o pessoal do Dracar lá em Cachoeira do Tapimirim, pessoal do Visgueira, Visgueira Rock Bar em Feira de Santana, aquela turma sempre ligada lá, Fabrício, Clay, Bingo, Grande, Silvano, o Geilson, que é o dono lá do bar, Rogério, a turma toda ligada sempre, né? Jorge Torino lá no Rio Grande do Sul, Lula Fernandes na Espanha, tem mais aqui? Bom, se eu não lembrei de você, sinta-se abraçado, porque é sempre difícil lembrar de todo mundo. Então, nossos parceiros das rádios aí, Rádio Rota 220, Putz Grilo, DNA do Rock, PVH Causa em Rondônia, em Southern Rock na Flórida e todos os outros parceiros aí. É isso. Um abração pra todo mundo. Vamos dar continuidade aqui do Panela do Rock, porque tem mais som legal chegando. Tem The Clash, música nova do NoFX, Sammy Hagar, música nova também. Uma releitura aí de um som dos Stones da década de 70. Shame, Shame, Shame, bem legal. Ron Wood também, um álbum relativamente novo, 2 meses atrás. Rick Hughes com Joe Satriani, Michael Anthony e outros. E som novo da Volpones de São Paulo, via SS, assessoria do Grande Gil. Beleza? Então vamos curtir esse som aí. Oh, yourself. Was it in Barcelona? Was it in Berlin? When did your paranoia really start to kick in? Was it in San Francisco? Was it Echo Park? When did all the light in your life turn completely dark? No good till it's done with the distance that travel through the night just to get you in my sight. I get down on bended knees and I say, darling, please, why don't you go home and see me? I want you to hug me and squeeze me. I try. Yeah. Então, pro derradeiro bloco aqui do Panela do Rock, na sequência você vai ter aí Ariel Fernandes e o Especial Express com participação da Debbie Rock. É, não posso ir embora sem mandar um abraço pros amigos de São Paulo, né? Davi Salomão, Rogério, Cadu, Jaelson Farias, professor Roberto, professor Júlio, Gonzalo Munhoz lá no Chile, Carlos Baraz aí em El Salvador. E é isso. Para fechar aqui o Panela do Rock de hoje, nós vamos de banda Tedros, bem legal também, Testament. Emily Pop e Courtney LaPlante, sonzeira aí que gravaram recentemente, há duas semanas atrás, disponibilizaram aí também nas plataformas. Blackberry Smoke, com participação de Paul Roger do Bad Company. E fechando, Criminal Action, uma versão dos gaúchos, da banda gaúcha Tequila Baby 51, Criminal Action de Curitiba. Então é isso, galera. Espero que você tenha curtido o programa. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. E na sequência, especial express diretamente da Argentina com Ariel Fernandes, da banda Crudo Harmônico, e Debbie Cordeiro, da Debbie Rock Productions. Fui. Até. Se cuida. I toil in silence, don't know where my mind is, numb from the shock of it all. Cut myself open, but I wasn't broken. Tried to fix what wasn't wrong. Can you feel it taking over? I know I'm not alone. If I must go, the way you should drag me out. I do. I'm running with the pack. Hurry, no, don't. Yeah. Buenas, buenas, bienvenidos nuevamente al tercer programa de este especial que hemos dado a llamar Special Express. Hacemos rápidamente una visita por aquellos temas que nos gustan de rock, bandas de culto, bandas internacionales, antiguas más que nada. Bueno, alguna cosita del siglo XXI, tenemos el bloque. Hoy vamos a ver algo del siglo XXI y el último bloque especial de con la participación especial de David Cruz Cordero. Bueno, vamos ya mismo, vamos a obviamente saludar a Robert Coelho, que nos dio el pase, y vamos ya mismo a escuchar la primera banda que me gustó. Fue siempre buscando artistas que nos gustan, está bueno enlazarlos con sus bandas solistas tal vez, ¿no? Bueno, en este caso es la banda de se llama Baker Gurdy Army. Es la banda de Ginger Baker, el baterista de la famosa superbanda Cream, junto a los hermanos Gerby. Uno es el bajista y el otro es el guitarrista. Después tienen cantantes que van entrando y saliendo. Bueno, este tema es del tercer disco, que abre el tercer disco y es el que le da el nombre, que me parece bárbaro, un rock and roll así bien con mucha polenta, sin tener que tocar la guitarra todo el tiempo, mucha distorsión. Así que vamos con Heart on Fire. Eso fue Baker Gurbitz, banda de culto, precisamente muy pocos lo conocen, y bueno, este tema me parece muy bueno. Es el último disco, el tercer disco, que es un poco más comercial, pero está muy bueno. Seguimos con algo de acá, latino, y bueno, Buenos Aires, Argentina. Papo armó Riff, y bueno, de esa banda vamos a escuchar un tema que es muy famoso por una película que lo tocan en vivo, pero esto es la versión original, que está muy buena porque usa slide y otras cosas, que está muy bien grabado, que no es normal en Riff. Así que vamos a escuchar Pantalla de Un Mundo Nuevo por Riff. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Variado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Y metales brillan al sol. Provocan el mundo nuevo. Pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguna. Moderna se despierta una vez más. No sabe que está sitiada, ya no sobrevivirá. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. La rodean nuevos seres de dureza incomprensible y negocian en una mesa sus aventuras horribles. Hay brillo en ojos malignos, aguardando la señal. E inventaron nuevos signos para las huestes del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás. Y hay profetas visionarios para los que seremos más. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. Será fatal y tu mundo nuevo usado. Muy bien. Bueno, nos estamos con el último tema porque ya estamos por empezar el bloque final. Así que quería saludar y agradecer nuevamente a PC Computación que nos hace la... Bueno, nos auspicia. Están todos los flyers. Ahí pueden verlo en el Instagram que usamos, que es ellococople.producciones. Y nada, ahí nos pueden contactar también. Pueden ver todos los contactos para comunicarse con él. Que es una empresa de computación. Bien, vamos a escuchar el último tema, algo del siglo XXI, como siempre, casi siempre vamos a hacer, ¿no? Esta es la segunda vez que lo hacemos. Vamos a escuchar a Focus, que sacó su disco Focus 10 en el año 2016. De ese disco, el primer tema, un temita que no es tan largo, Father Bacchus. Y después de eso, el bloque con Debbie, música. We'll be right back. Hola, hola, ¿cómo están? Acá estoy nuevamente con ustedes. Gracias, Ari, por este espacio que me das para seguir difundiendo estas bandas que a mí tanto me gusta hacer. Y bueno, ahora estoy conociendo a esta banda que hace poquito me mandó su material. Ellos son Wainstone, es un power trio formado por Gastón Suárez en guitarra y voz, Daniel García en el bajo y voz, y Alejo Cardona en batería y coros. Bueno, ellos están tocando desde el año 2018, son de la ciudad de General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, mi país hermoso. Y en 2019 sacaron un EP llamado Uno. Después, en el 2021, lanzan el álbum Lidiando con Basura. En el 2023 llega su tercer trabajo, Bienvenidos a Zombieland. Y en agosto del 2024 lanzan su cuarto disco, Family Friendly. Obvio que actualmente siguen presentándose en vivo promocionando su música. Y para que los conozcan, elegí una canción de este último disco que se llama Family Disco Yeah. Música. Así pasaron los chicos de Wainstock con su canción Family Disco Yeah. Bueno, muy particular, me gustó a mí, la verdad. Lo van a encontrar en las redes, en Instagram como Winestock Oficial. Después están en Spotify también, Winestock. Bueno, fácilmente ponen ahí Winestock y los van a encontrar. Y ahora sí, ya estamos llegando al final de este bloque. Y les quiero presentar a esta banda que se llama Orcas. Es una banda de groove metal, heavy metal, thrash metal. Fue creada en 1988 por Osvaldo Civile, ex guitarrista de B8, también otra gran banda de Buenos Aires. Obvio que son de acá los chicos Orcas, una banda que he ido a ver. Actualmente está formada por Walter Mesa, Sebastián Coria, Cristian Romero, Lucas Bravo y Topo Llanes. Bueno, ellos tienen mucha historia, mucha música. Imagínense, desde 1998 que están en la escena musical. También tienen muchos shows, como les dije, he ido a algunos. Y bueno, la verdad que mucho power en el vivo. Lo pueden encontrar en las redes como Orcas Oficial OK en Instagram. Después también en YouTube están como Orcas. Bueno, los van a encontrar enseguida. Y les cuento que este sábado 11 de octubre van a estar tocando en el Teatro Flores, que es un lindo teatro de acá de Buenos Aires, Argentina, a partir de las 19 horas. Que van a estar presentando oficialmente su disco El Diablo. Bueno, pero ahora, para que los conozcan, los voy a dejar con esta canción que me gustó mucho. Y yo me voy despidiendo hasta la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar en este lindo programa que mi compañero Ari me invita a participar. Ahora sí, los dejo con Orcas y su canción Ciego para Ver.